643, por onde pelou agora? Ciente, 43. Gol 9086, reduz para 220 mais. 220, reduzindo, 9086. Controle Salvador, boa noite, 5344, cliente da Charlie. Boa, sua identificação, desce até o nível 050. Para o 050, 5344. Estabilidade LF, com o ano 606. É uma torre 118-612, ano 1006. 86. Torre Salvador, gol na 606, passando externo, vai ser travado. Gol na 606, pouso autorizado, pistão na 0, vento no 50 graus, 099. Livre, pouso, pistão na 0, gol na 606. 00, formação Charlie. Gol nos 3600, desce até o nível 060 na via chegada maré. 60 na margem, 3600. Controle 4062. Prossiga. Pode o Atuna estar em formação próxima aí, tá? Negativo. O 4062 negativo, Duna. Qualquer tipo de desvio se faça com curva pela esquerda. Agora. E o 4062 precisa que tem uma proa norte para contornar a Itape, deixando a Itape à direita e depois reinterceptar, pode ser? Ok. Proa norte, 4062, reporte no fim do desvio, 4062. O controle azul 4062 tem condição de voar agora por aproximada 40. Voando para 40, 4062, redução para 2009. Sente para reduzir 200, 4062, Luiz. 35344, reduz para 2209. 5344. Reduzindo 2209, 5344. No 643, autorizado ILS, reporta estabilizado. Tem estabilizado 643. No 643, em forma indicada? Indicada 180. 180, sente. 9086, reduz para 180 mais. 180, 9086. Desce até o 50. Desce, desce até o 50, o 4062. Solo 0300, Libera a direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o 05 na sua escuta, 606. Azul 462 atingiu 50 manterá. Afirmativo, sou vetor para sequenciamento, curva agora à esquerda para o norte, limite ao localizador. Esquerda norte, limite ao bloco 4062. Salvador, boa noite, sou 1-7-1-4, informação Charlie. 1-7-1-4, 1-9, maré para 2.000 pés, 1-0-1-9. 2.000, 1-0-1-9. Trolho 9086, está autorizado o ILS? Autorizado o ILS, desce para 2.000, 1.019. 2.000, 1-0-1-9, reportará estabilizado na 086. 43, estabilizado no localizador. Torre 118, 612, 1643. 26. Salida, 22, 17, 14. Boa noite, eu vou no 643. Vou no 643, boa noite. Pouso autorizado, pistão na 0, vento 150 graus, 129. Esse pouso na 0, vou no mesmo. 040, limitado 5 milhas e 4062. É autorizado para 2.000 pés, 1-0-1-9. Desce para 2.000, com 1.019, 4-0-6-2. Agora, reassumindo a proa de Duna, autorizado ELS. Voa Duna, autorizado ELS, 4-0-6-2. RIP 5344, vetor sequenciamento, esquerda pro 025, limite localizador, desce para 3.000, 1.019. Esquerda 025, limite ao lock, descendo para 3.000, 5344. Passou do dia ali, corrente de zoeira. E também, Ana Meia. Na proa de Duna, 2.000 pés, autorizado ele, 2019. Proa Voduna, para 2010, 19, 5344. 3600, vetor sequenciamento esquerda na proa 025, desce para 3010, 1019. Torre, Salvador, boa noite, igual 9086. Bom, 9086, continua a aproximação, informarei pista livre. Guardando, 9086. Bom, 6-4-3, solo 06, libera a direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03. Estabilizou ILS, o azul 4062. Azul, torre 118-12. 118-12, obrigado, boa noite. Bom, 9086, pouso autorizado, pistão na zero, vento no 50 graus, 119. Livre posição na 0, 9086. Torre, boa noite, azul 4062, a 8 milhas da cabeceira estabilizado. Ciente, azul 4062, a número 2 na aproximação, informarei a pista livre. Na sua escuta para a pista livre, 4062. Botão 3891. 3891, boa noite. Assuma identificação, desce para 2000 pés na via chegada Bonfi no 019. 2000 via, chegada Bonfio, 09, então 3291. UP5344, estabilizou no ILS? Estabilizado, 5344. Ok, chama a torre agora 118 metros. 86, trip 44. 3600 nessa por autorizado, interceptar o ILS, 2010-2019. 2000 autorizado ILS, 3600. Confio no tráfego. É o TAM 3152. Tá muito baixa a transmissão, foi TAM 3152, chamou? Isso, TAM 3152, você tem autorização para Maceió? Afirmativo, autorizado Maceió no 330, perisque 58, decola da pistão na 0, primeira curva esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. Controle 1208, aciona 5473. Maceió, no 330, via Perisque 58, você pode dar um no 0, primeira curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju, chama o controle 1208, transponder 5473, 3152. Bom, 9086, solo 08, libera a direita na minha escuta, Alfa Juliette, é moto 12. Alfa Juliette, 12, na sua escuta, gol 9086, remoto. O TAM 3152, a frequência do controle é 120, decimal 80. 120, decimal 80, TAM 3152. Chama o pushback acionamento. Chamará para pushback acionamento, TAM 3152. Torre Salvador, boa noite, trip 5344. Azul 4062, pouso autorizado, pistão no 0, vento 160 graus, 129. Autorizado, não no 0, 4062. Tipo 5344, boa noite, continua a aproximação. O número 2, informarei para o Celis. 744. Ligou no 714, tem uma formação aqui, próxima etapa, poderia voar direto do Duna? O 714 autorizado, voar na proa 050. Nessa proa interceptar o ILS, reporta estabilizado, 1019. Fecha, pode entrar. Salvador, eu vou no 805. 805 Natal, guarda cópias. A cópia, vou no 05. Azul 4062, solo zona 1, libera a direita, táxi na minha escuta, Alfa Juliette, portão 08. Direita, Alfa Juliette, portão 8, 4062. Trip 5344, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 170 graus, 139. Ciente, livre pouso na 1-0, trip 5344. Gol no 805, autorizado Natal, 370, peso Lu 1-0. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, Puca, transição era corrigida, Puca, transição zipar. Controle 1208, aciona 5475. Autorizado o nível de voo 350 para Natal, decola da décima curva à esquerda, saída Puca, zipar. O controle 208, 475, responde seu voo 1805. 905, nível autorizado ao 370. 370, voo 805. Correto, chamo para o estacionamento. Então faremos, voo 805. Família 30 Sierra, até 3600. Chama a torre 118 metros. 18 meia, boa noite. 3... Boa noite. Trip 5344, solo zona 3, espera direita, Alfa Juliette, portão, corrigindo. Via Alfa, mantenha entre o taxa Juliette. Via Alfa, mantenha entre a Juliette, trip 5344. Torre Salvador, boa noite, 3600, final da 1-0, baixou e travou. 3600, boa noite, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-2, nós. Livre pouso no 0-3600. Tipo 5344. Aí via Alfa Juliette pro portão 02. Alfa Juliette 02, trip 5344. Ana. No 714, chama a torre 118-6. Boa noite, cara. Boa. 389-1, autorizado LS, 1019. 1019, livre LS, na 3891. No 714. Gol no 714, chamando o externo, baixado travado. É, para. 3600, Solo Zulu 6, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, boa noite. Boa noite. Pouso no 714, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 40 graus, 129. Livre pouso no 0, gol no 714. Salvador, gol no 805 para footstack acionamento, nós estamos no gate 1. Confirmando, gol no 805 está no 01. Positivo. 01 autorizado, chama táxi. Qual é o ataque do gol no 805? Etap. Autorizado. Obrigado, etap, voa no 1192. 1994, 330 Maceió, autorização. 1994, Maceió, autorizado. Eu tenho 350, copia? Copia. Autorizado para uma senhora, 350, perisque 58. Decola da pistão no 0, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 1208, acionar 5506. Claro, 350 para Maceió, Formosa esquerda, Puca, Aracaju, a saída, perisque 58. 208 ao controle, 06 transponder. Gol no 994. 994, chamou, puxa acionamento. Salvador, um bom dia, senhor, tá 3891 passando, marcador baixado, checado. 3891, bom dia, continua aproximação, para tomar pista livre. Pegando 38, tá deu. No 9, libera a direita, Alfa, mantém antes da que foi Juliette. Libera, próxima direita, Alfa, Juliette, 7-1-4. 7-1-4, vai, tá que serve Alfa e mantém antes da que foi Juliette. Gente, essa é Juliette. Pouso autorizado, pistão na 0, vento 150 graus, 139. Livre pouso, tá 3 vezes no avião. Controle Salvador, muito boa noite, gol no 896, informação Charlie. Para o táxi, gol no 805, nós estamos com 138 de POB, autonomia de 3 horas e 2 minutos, operar na Maceió. Autonomia 3 horas e? 2 minutos. Gol no 805, táxi à direita, via Índia, Alfa, chama pronto, ponto de espera da 10, altímetro no 0 no 9. Ok, 1019, a gente chama pronto, ponto de espera da 10, gol no 8. 3891, solo 22, direita, na minha escuta, Alfa Juliette, remoto no 3. Alfa Juliette para remota no 3, na sua escuta, 3, 2, 9, 1. No 7, no 4, ingressa Juliette, portão 01. Juliette, 01, 1, 7, no 4. Salvador, voo 905, vai chegar pronto, pode esperar até 10. 905, autorizado a minha área de colar, pistão 10, vento 150 graus, 129. Vive a linha de colar 10, voo no 80.